Nova Garoa, será minha empresa no trigo. Da posição 4, por que está? Será minha 3, 1, 3. Autorizado, chame táxi. Autorizado, câmera táxi. Tá livre o táxi. Alfa Juliette, o portão é o 11, 1-1. Alfa Juliette pro portão 1-1, 62. Chegada mais. Área 050, identificou a 794. Solicita 150 final. Oceané 6224, solicite ao centro Recife, chame Recife agora, 1-2685. 1-2685, alterna 12545, Oceané 6224. 2685, e a secundária? 1-2545. 2545, boa noite. Boa noite, bom voo. 3:59 do avião. Só o teu gueto, gentileza, comandante. Esqueci, 1947, 47 teu gueto. Ciente, tá livre o táxi, à direita, chame no ponto de espera, dá 1-0 para a decolagem. O ajuste é 1-0-1-7. 1-0-1-7, ponto de espera, 1-0. Chama na pra decolagem, minha empresa no meio. Não foi possível contato com as pessoas que foi formado. Oceané 6224, chama 13325. 13325. Atorro, Oceané 6313, ponto espera pronto. Está autorizado a alinhar e decolar da 1-0, Oceané 6313, o vento é 0-0 graus com 4 nós. 3 graus com alinhar e decolar, estou no 0-6313. Controle Salvador, boa noite, gol no 805, passando 190 para o 170, contramação alvo. Gol no 805, passando a identificação, 7060, via da Mari. 060 na Mari, 05. Gol no 643, sinal ILS estabilizado. Gol no 643, completa sinal, chama a torre 1 no 1895. 895, ó. Gol no 714, desça para 2000 pés, QNH 10 no 7, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2000 pés com 10 no 7, reporte estabilizado, gol no 7 no 4. Gol no 805, desce para 3000 pés, QNH 10 no 7. 3000 com 817, 0 a 3. Aguarda, 4-3. Poxa, né? 6313, decolado aos 4-0, chame o controle. 120 decimal 8, boa viagem. 208, boa noite, obrigado, 6313. O gol no 643, está livre o pouso. Na 10, o vento é 02, 0 graus, 04 nós. Livre pouso, o gol no 643, 0. Confirmando o vento, gente, né? É 20 graus, 020 graus, com 04 nós. Gol no 6-3. O gol no 643. Grato. QNH 06, aciona a identificação, desce para 4000 pés, QNH 10 no 7, chegada Mari. Oceané 6313, restrito no nível 320, direto Brito. Restrito no nível 320, direto Brito, 6313. O voo no 643, no solo 43. Tá livre o táxi Alfa e Juliette para o gate 03. Voo no 643. Alfa, Juliette, gate 3, no 643. Utilizou no localizador, igual no 7 ou no 4? Igual no 7 ou no 4, completa a aproximação, torre 1 no 845. Confirme 18,6 a torre? Ou no 8, decimal 95. 95, boa. Igual no 805, desce para 2.000 pés, autorizado ILS, posta estabilizada. 2.000, autorizado para reportar, 0.5. Chané 6313, restrito 320, chama Recife, 1251, alterna 13325. Repita 1320, 1251, 3325, Chané 6313. Foi Salvador. Boa noite, Gono 714, vai passar o Índio da Serra, não tem baixar Tabasco. Boa noite, Gono 714, tráfego já avistado, o ajuste é 1017, está livre o pouso, não no zero, o vento é 010 graus, 03 nós. Livre pouso, pista no zero, ajuste 1-0 no 7, Gono 7 no bar. Aciona a identificação, desce para 4.000 pés, tem legal no 0 no 7, Alagoinhas para chegada bom. Patrulha 35, 3. 34344, acione a identificação, desce pro 050, chegada Mari. Gol no 606, voa Duna, desce para 2000 pés, QNH 1 no 07. Duna 2000 pés, 27, gol no 606. Solo Salvador, Tan 3152, pronto para a cópia para Maceió. Gente, Tan 3152, aguarde a cópia, o nível 330. 330. O gol 1714, no solo ao 50. Ali no táxi, Alfa, Juliette, portão 02. Livre direita, Alfa, Juliette, portão 02, 714. O Tan 3152, cópia. 3152, pronto. Autorizado Maceió, nível 330, via Peruísque 58, até Orago. Após direto Maceió, a decolagem da 1-0, a curva é à esquerda, após subida Puca, transição Caju, controle 120, décima 8, acione 5413. Autorizado Maceió no 330, via Peruísque 58, até Orago. Decolando a 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle 1208 e o transponder 5413. Tá correto, Tan 3152, chame para o pushback e acionamento. Vai chamar o 3152. 5344, voa Duna. Boa noite, gol no 805, ajuste ao 10 no 7. Avistado o tráfego, está livre o pouso na 1-0. O vento é 0,20 graus com 0,4 nós. Pouso autorizado, 1-0, com 17, gol no 805. Salvador, boa noite, é Webjet Whisky, Juliette Mike. Web Whisky, Juliette Mike, prossiga, boa noite. Whisky, Juliette Mike, solicito autorização de reboque da ponte 10 do pátio principal para ponte 4 do pátio 3. Juliette, o Whisky Juliette Mike está autorizado a iniciar o reboque e reporte para... Iniciar o reboque, ok? Posicione a aeronave no través do gate 1-0, reporte quando pronto para iniciar. Whisky Juliette Mike é autorizado o reboque e informará quando no través do gate número 1-0. Típico 344, desce para 2000 pés, ajuste 1-0 no 7, autoridade LS, porta estabilizada. Porta estabilizada, desce para 2000. Reduza para 2009. Boa noite. Vai partir de formação alfa. O objeto 5899 aciona a identificação, desce para o 050, voa Mari para a chegada Mari. 5850, voa Mari, 5899. Gol no 606, estabilizou? Afirmo, 606. 606, completa aproximação, torre 11895. 118.95, gol no 606, boa noite. Ok, ciente, Whisky Juliette Mike está autorizado o reboque até o portão número 08. Ok, mantenha-se no através do 08, aguardando para prosseguir. Whisky Juliette Mike. Ciente, Whisky Juliette Mike. Dois Salvador, boa noite, gol no 606, uma mídia do externo, bastante, acabou. Boa noite, gol no 606. Avistado, o ajuste 1-0 no 7, está livre o pouso na 1-0. O vento é 020 graus com 4 nós. Livre pouso, pista 1-0, gol no 606. Que Juliette Mike. Posicione a aeronave agora no través do gate 6 dúzia. Ciente, Whisky Juliette Mike, posicionando a aeronave no através do gate 6 dúzia. Gol 1-805, ingresse no... pátio principal, via Juliette. O portão é o 04, gol no 805. Portão 04, pátio principal via Juliette, gol 05. E fique atento, a aeronave da Gol está ingressando no pátio, o tráfego vai para o portão 4. Gente, o IC Juliette Mike autorizado prosseguir para o pátio 3, atentando o Boeing da Gol ingressando no box 04. Acertando lá, Cláudio, 5344, completa sinal Torre 1 no 895. 895, ainda é o Bronco, tá na pista ainda? Afirmo. O gol 1606, no solo ao 00, tá livre o táxi, via Alfa, chame antes da Juliette. Baixado, boa noite, 35344. O ajustando 017. Tráfego avistado, tá livre o pouso na 10. O vento é 030 graus com 4 nós. Direto 5899, desce para 2000 pés, tem negar 1 0 no 7, direto Zuna, autorizado em LS, posto estabilizado. Direto Zuna, com 17 para 2000, chamada estabilizada, objeto 5899.